boa noite, na 3398, passando externo, visual baixado e travado. Boa noite, seu 3398, avistado, está autorizado o pouso na 10, o vento de 140 graus com uma dúzia de nós, o altímetro 1021. Teve pouso na 10, com 1021 na ajuste, está 3398. Primeira desça para 3.000 pés e reduza para 1.709 nós após localizador, 1.076. 3.000 para 1.709. Total 9.907, desça para 2.000 pés, está autorizado LF e após localizador. Total 9.907. Para 2.000, trazado LF, é motorista avisado. No 04, após o Tana curta ali e mantém 1-0. 3-5, desça para 4.000 pés, 1-0-2-1 no ajuste. Meia curva à esquerda agora e vou na proa 035 até interceptar o localizador no 076. Esquerda 035, limitado pelo lock, gol no 076. Tá 3898 no solo aos 24, livrando à direita, chama o solo 21-9. 219, tá 389. Boa, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 8, Tan 3398. Alfa e Juliette para o portão 8, Tan 3398. Localizador? Afirmativo, visual. Ou o Rio no 8612, é bom ponto. 8600, grato. Nossa. Decolagem, 1604. Total 9907, full LS, baixa da marcha. Total 9907, boa noite, avistado na final do 1-0, aguarde pista ali, fora próximo. É, na sua escuta. X-ray, gol, 1076. 1076, autorizado o sinal LS, agora com a torre, 1-8612, então bom pouso, boa noite. Obrigado, senhor, 1-8612. Azul 4235, desça para 2000 pés, autorizado MS, reporte localizador. Tráfego que o precede está passando no momento Duna, Azul 4235. Autorizado 2000 pés, o procedimento aliás de gente tráfego 4235. No 076 já tem o senhor no visual, aguarde pista ali, Faraposo. Guarda, no voo no 076. Total 9907, autorizado pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com uma dúzia de nós. E o altímetro no 021. Sete de pouso, total 9907. O gol no 604, decolou os 26, controle em 1,20, décima 8. Tenha uma boa noite. Obrigado e bom trabalho, senhor. Controle, muito boa noite, gol 1604 na sua escuta. Boa noite, 604, contato radar, se mantém nível de voo 370, mantém o perfil da saída Momo. 370, mantendo o perfil da Momo, gol 1604. Autorizado posicionamento de chametais. Boa noite, entonado. Total 9908, no solo aos 28. Por gentileza, libere a pista à direita e prossiga o táxi via Alfa e Kilo para a posição 7 do pátio 3. Ok, livrando a pista agora, Alfa Kilo para a posição de estacionamento 3, 7, total 9907. O gol no 076, tá livre de pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com uma dezena de nós. Seu antigo está livre na 10, gol no 076. Prossiga, Mike Sierra Hotel. Ok, faça o cheque, acione o transponder 0133, deixa eu verificar, ok, 0133. 0133. Até o... acionou? Também agora. Ah, ok. Recebo aqui, ok? Eu recebo sim. 0133. Ah, tá. Muito obrigado. Nada, ok. Autorizado 6747, chame táxi, o altímetro no 0121. Ok, Ok, autorizado, chama táxi. Conhece o 747. 076. No solo aos 31, ao livrar à direita, táxi na Alfa, chame nessa frequência antes da Juliette. Direita Alfa, chamará nessa frequência antes da Juliette, ou outro 076. Testando o localizador, o 4235. Azul 4235, autorizado final LS, agora com a torre 1-8-6-2, é bom pouso. Torre 1-8-6-2, azul 4235, obrigado, até daqui a pouco. Rodão 889, solicito o táxi PLB69, 69, 3 horas e 30, Campinas, Viracopos. 69, Viracopos e 3h30. Está autorizado o táxi via pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ajustado no 021, atento ao webjet completando o pushback no portão 5, ok? Matheus, está autorizado o táxi via pátio Índia Alfa, ponto de espera 10. Atento ao webjet puxando no 5, ajuste no 021-889. Torre instalador, boa noite, eu sou 4235, estabilizando LS visual. Então, voando na cruz de bomba, pegada a bomba, LS 72, chamada para descer. Gente, eu sou 4235, autorizado pouso, pista 10, trem de pouso, baixa a travada. Partiu e fora. Ok, Europa 084, clear to Madrid, flight level, correction, initially flight level 370, the first airway upper whiskey 50 up to Mike Sierra Sierra, and after that you'll follow in accordance to your flight plan route. Take off runway 10, left turn to mobile departure and give it transition, transponder 5141, and the partial control frequency 120.8. Read back, please. Okay, we're clear to Madrid, upper whiskey 50 to Michael Sierra, then that's clear. Flight level initially 370. And for departure, confirm is left, after departure left to Momo, and then confirm the waypoint, gave it Golf Echo Bravo India Tango. That's affirmative, give it Golf Echo Bravo India Tango. Okay, and squawk 5141, no, departure frequency will be 120.8, the Europa 084. That's correct, and just to confirm, after Mike Sierra Sierra, you'll follow according to your flight plan route. Call me ready for pushback and start up. Well, that's correct, after Mike Sierra Sierra, that's clear according to flight plan route, and we call you for when ready for start up and push, Europa 084. A decolagem. Ok, seguindo o gol, chão pronto, tá certo. Foro 074, tá, 076, observe o web após ingresso via Juliette para o portão 2. Faz o azul na curtinha ali e mantém o gol no 89. Faz o azul na curta ali e mantém o gol no 89. Momo departure on runway 10. That's affirmative. Momo departure runway 10 with left turn, ok? Roger, Momo departure with left turn for runway 10, repetir isso. 2-6-5-2-5-4-5-6-0-4, boa noite. Boa noite, tamo voo. Com 972, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, o ajuste permanece no 021 e o 5972. 2000, tá livre LS, reportando localizado no 021 e o 5972. 35 no solo aos 36. Ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Táxi Alfa e Juliette, portão 03, 4235. Douro 889, reautorizado, a linha decola da 10, vento é de 120 graus, perdão, 160 graus com uma dezena de nós. A linha decola 10, Douro 889. Afirma, gate 2. Boa. Alfa. Boa noite, 13305, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 050. Mari 050, 13305. Voo 67 e 47. Após o voo ali, Mari 67. Controle, é o 3595? Prossiga. Possibilidade da gente voar pelo? No momento não, comandante. Mantenha a proa de bom, se tem um tráfego vai decolar mantendo o perfil da saída Momo. Se autorizar o seu pelo, mas próximo pode dar algum tipo de problema, ok? Ah, eu acho que sem problema, vá no bom. Muito obrigado. Bruno 889, decolou aos 38, controle em 120 decimal 8, bom voo e boa noite. 208, muito obrigado, boa noite. Muito boa noite, é o Gol 1889, passando agora 2 mil pés. 889, contato radar, se me manter o nível de voo 240, saída da El. Saída da El, subindo para o 240. Para interceptar o localizador, esquerda proa 150. Está autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportado estabilizado, Rio 5972. Controle, salada, boa noite, o Xenia 224, sente da Alfa, descendo para o 190. Boa noite, o Xenia 224, identifique, chegada Amanda, esse mantém nível de voo 060. Amanda 060, identificou 6224. Rio 5972. 5972, autorizado final ILS, agora com a torre 1862, é bom pulo. 1862, obrigado, até mais. Nada. Torre Salvador é o Rio 5972, baixou e chegou, estabilizado em ILS. Rio 5972, já avisou algum campo, confirme? Ainda não. Ok, pode avistando, sem uma camada aí, só tá rompendo já. Agora avisou com a pista, o Rio 5972. 5972, livre pouso na 10, o vento é de 150 graus, 9 nós, o altímetro no 021. Vento, Rio, 5972, livre pouso na 0. Boa Bob 6747, decolou os 41, controle em 120, décima 8, tenha uma boa noite, um bom voo. 120, décima 8, 6747, um abraço. Controle Salvador, boa noite, 6747, decolora, sua escuta. Boa noite, objeto 6747, contato radar, tudo mantém nível de voo 360, mantém a saída da EL. 360, ia pedir líder, mas eu vou manter, obrigado. Controle, boa noite, papapapa, Sierra Charlie Echo. Boa noite, papapapa, Sierra Charlie Echo, identifique chegada Mari, desse manter o nível de voo 070. Edificou na Mari 070, Sierra Charlie Echo. 6747 está autorizado, Leda. Maravilha, Leda, obrigado. No 5 desse mantenha o nível de voo 050. Boa, top, o Ocean é 6224. Não, mantenha a está, 6224. Tá bom, vai manter, tá. T89, chame o centro de Recife, frequência 1251. Copiou 251 na primária, senhor? Irmão 251 e a secundária 13325. 251, 3325, uma boa noite. Boa noite. 3305, informe indicada. Está mantendo 245 nós. Sierra Charlie Echo, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, Sierra Charlie Echo. Controle, 6747. Prossiga. Se não for pedir muito agora, pode levar a Bridge? Coordenar com o Recife, só um minutinho. Obrigado. Oxenéia 6224, sob vetor esquerda na proa 130, seu limite é localizador. Esquerda 130, está para o bloco 6224. Desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 021, Oxenéia 6224. 2000-1021-1024. 747 está autorizado direto, Bride. Maravilha, Bride. Aí agora eu já consigo tirar no atraso. Obrigado. Já fez uma criança feliz. Beleza. Objeto 6747, chame Recife na frequência 1251, alterne 133, decimal 25, boa noite. 1251, alternando 3325, boa. Oxenéia 6313, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 021, é o número 2 na aproximação. 3000, 21, número 2, 6221. 7-0, Sierra Juliet 15, 7, descending flight level 150. Goodbye. Sierra Juliet level, flight level 150. November 970 Sierra Juliet Skokie identity, descend flight level 080. Mari arrival. Descend flight level 080, fly the Mari arrival, November 970 Sierra Juliet. Positivo, qual é a posição do número 1 no Pro 6224? Que o 6224 é o número 1. Ah, mas eu entendi que era o número 2. Perfeito, então. Não, o número 2 é o Xané 6313, que está à sua esquerda, pra, passando o nível 70, mantendo o perfil da Bonf. Ah, positivo. Você quer que acelere para agilizar isso, sabe? Positivo, se eu puder agilizar, eu agradeço. Positivo, vou aumentar a velocidade, então. O Xené 6313, subvetoração agora, curva e à direita na prua 230. Direita 230, 6313. Estimativo, mantém 050, agora está sob vetoração, curve à esquerda e vou na proa 360. Tá na 3305. Seu limite é o localizador. Passe a Charlie Echo, subvetoração, esquerda, proa 360. Esquerda, 360, Sierra Charlie Echo. Seu limite é o localizador, o Sierra Charlie Echo. Limitado o lock, Sierra Charlie Echo, graças. Zip 5515, reduza para 2109. 2109, 5515. É. 6313, esquerda, proa 210. 210, Washington 6313. Confirmado, atualizado em NF, 6224. Imativo, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado, 6224. Voltaremos no localizador estabilizado, está iniciando a redução. Washington 6313, desça para 2000 pés, 1021 ajuste. 2021, 6313. Então 3305, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3000, 1021, acento 3305. Papapá, Serra Tchalieco, desse mantenha 4000 pés, ajuste altímetro no 021. 4000, 1021, Serra Tchalieco. Xené 6313, agora à esquerda na proa 180. 180, 6313. Estabilizou o localizador, visão por uma hora de volta 6224. 6224, autorizado LS, agora em transferência. 4, o TAN 3305 vai curvar à direita na proa 040, vai ultrapassar o localizador com limite a radial 300 de Salvador. Proa 40 para o 3305 aí? Estimativo, esquerda, corrijo, direita proa 40. Ok, 40 limite é com a radial do Salvador? Radial 300. 300 de Salvador, obrigado. 5595 atingiu os 50. Estimativo, mantém o 50, 5515. 50. O Oxené 6303 para interceptar o localizador, esquerda para o 150, reduz para 170, nós aposta estabilizado. 150, esquerda, 170, reduzindo 6303 Oxené. O TAN 3305 para interceptar o localizador, curva via direita, na proa 130, reporte localizador. Reduza para 170, nós desça para 2000 pés, ajuste 1021. Direita no 30, descendo para 3 pés, ajuste no 021, tá 3305.